do preto, banco de couro preto, diplomata. Opala preto, no asfalto 300, aquele tipo suspeito, no porta-mala só peso, só porrada. Tava preto, sonho de todo preto, vidros espelhados preto, banco de couro preto, diplomata. Opala preto, no asfalto 300, daquele tipo suspeito, no porta-mala só peso, só porrada. Opala preto, carro turbinado, pega fogo no asfalto, o rastro onde eu passo, o ronco deixa no vácuo. Corpo cisca, neco no racha, dos acessos, contato, acelero, rumo certo. Bala preto, destino gravatão, aguça audição, chamando atenção no distrito industrial. Pinote nos federal, coiote, papalega, perce, isso é fatal, normal. Bala preto, metropolitano no sul, só os insanos doente, pelos ronco noite, dos V8 Taruma, sexta-feira função, dos bebedeira, galão, o de litrão queima. Bala preto do jeito que a China quer, um imã de mulher, finando ao litoral, loqueando os pardal, pegar só no vulto gravão sonoro do motor de um opalão. Bala preto, sonho de todo preto, vidro espelhado preto, banco de couro preto, diplomata. Opala preto, no asfalto 300, aquele tipo suspeito, no porta-mala só peso, só porrada. Opala preto, sonho de todo preto, vidro espelhado preto, banco de couro preto, diplomata. Opala preto, no asfalto 300, daquele tipo suspeito, no porta-mala só peso, só porrada. Opala preto, lotado, vidros espelhados, na 020 se arrepia, na neblina se evapora fácil. Usam no acelerador e some na distância, num assovio, ninguém viu, nem apoia o canto. Bala preto, pros playba, não tem nem papo, na faixa voa alto, trilha sonora no espaço. Chega uma nivela impulsar, mais um homem na lua, nas nuvens aqui simula, a nave que flutua. Bala preto, aqui o rapper do gueto, entre pardos e pretos, respeitado por brancos e pretos, aqui no veneno, quem tem respeito, será respeitado. Big John, Copala de preto, mais um rap do vale. Madrugada na vila, o Opala parou e o ronco ficou. Entre becos e elas, o eco da fera ouvindo bom som, baixou. Opala parou, desligou, infelizmente sangue do ogro acabou. Sonho de todo preto, vidro espelhado preto, banco de couro preto, opala preto, no asfalto 300, aquele tipo suspeito, no porta-mala só peso, só porrada. Opala preto, sonho de todo preto, vidro espelhado preto, banco de couro preto, diplomata. Opala preto, no asfalto 300, daquele tipo suspeito, no porta-mala só peso, só porrada.